3561 no Chame Recife, 1288, alterne 1264. Na Recife, 1288, alterne 1264, alterne 3561, boa noite. Gol 85, puxa. Ah, firma disso. Ok, informo que a pista em uso agora é 1-0. Sua saída será com curva direita, saída da El, transição Diné. Da El, Diné, curva direita, dá 1-0, no 85. Solo 51, Solo 1219, uma boa noite. Solo 219, reporta a senhora que existe uma turbulência de leve moderada na final e o vento por vezes de 15 a 6 nós de cauda. Tocamos ao solo com 6 nós de cauda. Não arremetemos porque foi o limite máximo para a pouso desse avião. Muito obrigado. Ativo, a gente está tendo agora em indicação de vento de través, porém a partir de agora nós estamos a operação com a pista 1-0, agora a partir de agora, apesar do vento ainda estar de través aqui, indicação pra gente. Exatamente, a componente de vento, a componente de vento vai ser que eu passei pra senhora, obrigado. Gente, obrigado pela informação. Confirme? Doutor, quilo delta 7, na proa de Mari. Na proa de Itape, para executar a chegada a Mari, o ajuste no 0 no 4, informe estabilizado o ILS X-Ray, pista 1 no 0. A 7, quilo delta. E agora vai manter posição antes da Juliette. Desculpe, senhor, estava em contato com a torre, não foi possível chamá-lo antes. Estimativo, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, o TAN 3455. 40, Mike Tchalhau. Tchalhau, sob vetor, foi na proa de TAP. Foi na proa de TAP, em descida para o 050, Mike Tchalhau. 050 na proa de TAP, Mike Tchalhau. 3000 pés, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, voo na 030, identifica o Oscar, descendo para 3000 pés, grato, Mike Charlie Alpha. Para o táxi, o voo no 885 tem 108 a bordo com 4 horas e meia, alterna Galeão. Passa a Tango para o visual, com a Rádio Farol, propõe estacionamento. O ajuste 614 e a torre 186. Até o ponto de espera da 10, ajuste 90 no 4 e a torre 186, o voo no 885. Tandres 455 vai aguardar o gol prosseguindo para o ponto de espera da 10 e após ingressa, portão número 8. Romeu Golf Victor, boa noite, identifique, sob vetor, curva esquerda, proa 025, esquerda 025, desça para o 050. Esquerda 025, desça para o 050, Romeu Golf Victor. Espera da 10, pronto. 27 de Salvador, Andando Amigo. A linha decola da 1-0, gol no 85. Essa é esquerda, 015, Romeu Golf Victor, e desça ao 050. Confirme. Esquerda, 015. 015 até o 050, Romeu Golf Victor. Controle de Salvador, é o Papatango Mike Bravianque. Mike Bravianque, identifique, chegada à margem, confirma a altitude. O Papatango Mike Bravianque está mantendo 130, está agora a 25 milhas de maré. E se manda pela localidade ao... aquela posição, retificando aos 2305, Bianchi. Bianchi, desça para uma centena, o Mike Bravianque. O Mike Bravianque iniciará a descida dentro de mais 2 minutos, Bianchi. 7. Bianchi, contato, radar 55 milhas sudoeste de Salvador, vigilância. Bianchi. Meu Golf Victor está sob vigilância, 54 milhas sudoeste de Salvador, cruzando 085. Victor, vai encontrar os visuais, com o cancelamento, prosseguir pelo corredor e vigilar de Salvador, contatando o Golf Victor. Quem é o meu Golf Victor, desça para 1.500 pés, ajuste no 04, ingressando nos corredores Caixa Pregos, Vera Cruz e Interlagos. 4071 no cópia. 4071, está pronto a cópia, siga. Autorizado nível 340 para Campinas, via Aperuísque 58, conforme rota apresentada no plano de voo. Decolada pista 10, curva direita, gole, transição Gonza. Controle Salvador 119.35, transponder 5037. Então, a pista mudou agora. Campinas, autorizado 340. Gole Gonza, decolada 10, curva direita, via Aperuísque 58. 5037, Salvador, é o Aviaca Brasil 6310. Confirma o tráfego. É o Aviaca Brasil 6310. Prossiga. Autorização para Recife 350. 350 agora de corte. Saída prevista? Cuca, Aracaju. Tá bom. Descida abandonando 130 para uma centena. Poderia informar se o ATIS está funcionando, Salvador? O ATIS, o Mike Bravento. Yankee. Ah, reautorizado, descida 080. Yankee para o 080, Yankee. Kilo, identifique, chame para a descida, chegada à mar e ajuste no 04. Anda, senhor, 028, né? Ok, informação é a Vitor, pista em uso é 1-0, aguarde 370 Natal, então 3662. Bravinha, confirma a atitude que cruza seu modo Charlie, não está sendo copiado. É, o papatão do Mike Bravinha está passando agora o 110. Yankee. Yankee, faça cheque no equipamento para averiguação. Positivo, o papatão do Mike Bravinha decolou de Salvador já com essa falha reportada. Vamos desligar o modo Charlie, positivo. Agora estou copiando, cruzando 105. Firmo, está exatamente coincidindo com o nosso altímetro, Yankee. Ok, então já está sendo copiado a altimetria. Yankee, grato. Aperuísque 58. Decorda a pista 10, por Caracaju. Primeira curva esquecer, 0935, 5042 é o transponder. O Caracaju, correto, pronto, o Avianca 6310. Prepara. Então 3662, cópia. Com campo, Vitor Kilo Delta? Positivo. Chame torre agora, 18:30, tem um bom pouso. Bom trabalho, senhor. Controle Salvador, boa noite, da 3152, gente da Victor. Tá atingindo 160. Oi, boa noite, é o Papatango Vitor, aquele Delta. Zero, chegada a Mário, ajuste no 094. 090 na Mário, no 094, ajuste, 3152. Chegada presente, é o Vitor, aquele Delta. O Delta firmo, tá visual com tráfego número 1, PA34, Eco Serra Tango, tá já próxima final? Não, no momento não, mas nós estamos observando. Gente, desça para 1500, faça uma base um pouco mais longa, o Victor Kilo Delta. Kilo Delta, alongar um pouco a final da 2017. O Eco Serra Tango, após o pouso, vai livrar na Quebec e aguardar para prosseguir até o Pat 4. Positivo, Eco Serra Tango. Pode continuar baixando para o 040? Para 3000 autorizado, Yankee. Yankee para 3000, Yankee. Gente, siga o tráfego, você será o número 2, o Victor Kilo Delta. Eco Serra Tango, autorizado pouso, pistão no 7, o vento é 190 graus, com meia dúzia de nós. Eco Serra Tango, ciente, na final, baixado, travado. Anos 52, informa o tráfego, 1 hora, 3 milhas, mantendo 070, mesmo rumo de aproximação na chegada. 3 anos 52, Serra Tango, solo 06, livre na Quebec, aguarda instruções, Serra Tango. Certo, ele vai virar base para a final da 17, sem baixar até lá. Kilo Delta, base autorizada, aguarda pista livre. Tango livrado aqui. Gente, Tango. Victor Kilo Delta, 160 graus 7 nós, autorizado pouso na 17. Pedido Eduardo. Pedido. Fazer 180 aqui na Quebec, aguardar? Confirma. Pode fazer o 180 aqui na Quebec mesmo e aguardar pouso? Afirma. Aguardar. Mas Charlie, a intenção de pousar não no 7? Positivo, senhor. Agora no cruzando 041. É, só precisa continuar baixando na proa de Duna, Yankee. Autorizado 2000 pés, Yankee. Informe estabilizado no LS. Yankee. Pode estar, Yankee, vou na proa 060, informe visual com campo. 060, sabe lá visual com campo, Max Alhado. 4 agilizando. Tan 3152 reautorizado 050. 050, 3152. Quem mais que Charlie Alfa, chame torre agora, no noite decimal 3, para a base pela direita da 17, bom pouso. 103, mais Charlie Alfa. Mike Bravianco, reduza para 2009, Mike Bravianco, forma estabilizada. Bianchi. Alfa Salvador, levantando o Marcha Alfa. Ali Alfa, vai para 17? Afirmativo, senhor. Gente, direito no 7, 1014, reporte final. Reporte para o final do 17 com cheque de trem, Marcha Alfa. Controle Salvador, Papatango, Whisky Fox Trot Lima, ciente da Victor. Whisky Fox Lima, identifique na proa da rotatória, desça para altitude de tráfego, ajuste no 04. Ciente na proa da rotatória, identificou Whisky Fox Lima. Controle, eu acho que a Golf Kilo para início de descida. Acho que o Golf Kilo desça para 3.000. Para 3.000, Golf Kilo. 662, copia. Noroeste de Salvador, vigilância. Whisky Fox Lima. À esquerda, Puka, transição Zipar. Controle 119.35 e transponder 5046. 2370, Puka Zipar, apresulou 10, decolada 10, curva à esquerda, 109.35, 5046. Tá corretinho, pronto. Vamos lá. É, realmente o modo Charlie tá avariado. Tá aqui identificando agora 3.500 pés. Complete a aproximação, chame torre agora, 18.3, tem um bom pouso. Bianchi, grato pela informação, Salvador. E confirmando 18.6, torre. Bianchi. Salvador é o Papatango, Mike Bravian. Aqui vai 17. Afirmo, temos este aeródromo completamente à vista. Bianchi. Bianchi, ente externo, prosseguir 17, 1014 no ajuste. Bianchi, ajustado em 1014, Bianchi. Golf Vitor na proa da rotatória, informe visual com campo, Romeu Golf Vitor. Teste na proa da rotatória, reportará, Romeu Golf Vitor. Solo 4071, pressão 9, puxa saneamento. E passando o marcador externo, com trem embaixo e travado, para a possibilidade de circular e pousar na 197 e antes. Bianchi autorizado, 17, é para a final. Bianchi. Livrou a 17, o mais falhado. Alfa ciente, frequência de estacionar, boa noite. Obrigado. Afirmativo, devido aos primeiros 90 metros impraticáveis. Check. Salvador, Mundeca Brasil 6310 para o pushback acionamento, canal gate 1. Avianca 6310 no portão 1, autorizado, chame táxi. Oito milhas para a rotatória. O Fivico dá presente, vai para final 17, agilizando a medida do possível. Positivo, final 97, reportará o meu conflito, está agilizando. Avian, que ajuste no 0, no 4, no 50 graus, 8 nós, autorizado pouso, 9 no 7. O Mike Bravian, que baixado e travado, girando para uma final normal da 1-7, Bianchi. Mike Hotel 3455, autorização com fim. 3455, aguarde cópia. Guarde. O senhor continua a aproximação, aguarde 17 livre. Vamos ver, Victor. Mike Bravian, qual parte? Parte de estacionamento do Braé, parte 4. Gente, libera na Quebec, faça o backtrack e aguarde para prosseguir até o parte 4. Você é, meu senhor? Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, informe localizador. Para 2.000, informa lá no lote, gosto que lá. 3.1.5.2, no localizador. E reduzindo a aproximação, chame torre agora, 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Sinal de 3.000, desbastante travou, o Romeu Gotrica. O meu Golf Victor autorizado 17.014, 170 graus com 8 nós. 7 livre, pouso 97, Romeu Golf Victor. Torre Salvador, boa noite. 3.152 na final. Estabilizado. 3.152, canto da aproximação, reporte no externo, 1014. Gente, reportará no externo, 1014, 3.152. Mantém a pista 1-0 ainda, senhor? Confirmando a pista 1-0 em uso. Muito obrigado. Mike, 3152, primeiros 90 metros no zero, estão fechados. O vento é 170 graus, 8 nós, ajuste 10 no 4, autorizado pouso 90. Gente, livre pouso 90, 14, 3152. Três a bordo, ciente, chama a torre 18.6 para acionamento e táxi. Golf Mike, boa, prossiga.